Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. Hoje começamos com algum peso, com os Blue Cheer, banda norte-americana da zona de São Francisco, a banda envolvida em toda a cena psicadélica da época de finais dos anos 60, mas um grupo que também se tornou influente no desenvolvimento do género a que se veio apelidar de heavy metal, e sentimos isso logo com esta faixa, um blues psicadélico, mas pesado. Estivemos no disco de estreia de Blue Cheer, lançado em janeiro de 1968, o registro Vincebus Eruptum. A faixa que acabámos de escutar tem como título Second Time Around, e é um dos temas então deste primeiro álbum dos norte-americanos Blue Cheer. Passamos agora para o Reino Unido, e é uma breve homenagem a Christine McVie, que nos deixou há poucos dias, mas aqui enquanto ainda respondia como Christine Perfect, ela que se juntou à banda Chicken Shack em finais dos anos 60, uma banda de blues rock formada em 1965, durou até 74, reuniu-se mais tarde em 76 e curiosamente ainda dura até hoje. Vamos até ao primeiro disco dos Chicken Shack, o registro 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve, um álbum lançado em 1968, como disse, é uma banda assente num som clássico mais do blues. Christine Perfect participa neste álbum de estreia dos Chicken Shack e contribui com algumas composições dela, como a faixa que vamos escutar, When the Train Comes Back, um tema assinado por Christine Perfect, antes de se casar com John McVie e mais tarde pertencer então aos Fleetwood Mac, que fazia parte desta banda britânica, os Chicken Shack, em 1968, When the Train Comes Back, uma composição de Christine Perfect, mais tarde Christine McVie. To be true, you want me to be true. You got 20 other women, you know another one wouldn't do. When the train gets back, Baba baby, see you when the train gets back. Well, I'm leaving you now, and the train is moving down the track. Baby, said, Papa, baby, Papa, baby, Papa. If I was your only woman, I'd love you till the day I die. We'll get it on again if we can, okay? If anything's happening. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com Chicken Shack em 1968, na estreia desta banda britânica, que tinha entre os seus músicos Christine Perfect, mais tarde conhecida como Christine McVie, e um dos elementos da formação clássica de Fleetwood Mac. Escutámos precisamente uma composição sua, When the Train Comes Back. E, entretanto, estivemos com Jimi Hendrix, da Jimi Hendrix Experience, com Purple Haze, ao vivo na ilha de Maui, no Havaí, numa atuação captada a 30 de julho de 1970. Este concerto viria a conhecer uma edição oficial em novembro de 2020, uma edição dividida em dois CDs com a atuação completa de Jimi Hendrix e que foi gravada na altura em que estava a ser feito também o filme Rainbow Bridge, um filme que tentou captar a essência da contracultura precisamente no Havaí, um filme filmado em 1970, e este concerto de Jimi Hendrix faz parte desse processo de filmagem do filme Rainbow Bridge, que saiu em 1971. Na formação que acompanhava Jimi Hendrix, continua o baterista Mitch Mitchell, mas juntava-se já no baixo Billy Cox, ele que viria a fazer parte depois de Band of Gypsies, um álbum gravado ao vivo e que seria, na verdade, o último disco oficial lançado por Jimi Hendrix quando ainda estava vivo. Nessa formação de Band of Gypsies fazia já parte o baterista Buddy Miles, ele que tem, claro, um longo percurso enquanto baterista, compositor, cantor e tem alguns discos a solo e é um desses discos que vamos ouvir agora, quando Buddy Miles assinava como Buddy Miles Express. Vamos até ao registro de 1968, o primeiro do baterista enquanto Buddy Miles Express, o álbum Expressway to Your Skull, e vamos escutar a faixa Wrap It Up. Este é o baterista Buddy Miles no álbum de estreia enquanto Buddy Miles Express, lançado em 1968. Betcha. You can't know what's going on if you see. Últimos minutos na Floresta Encantada com a soul psicadélica, primeiro de Buddy Miles e agora com Funkadelic. Buddy Miles com Wrap It Up em 1968 e, entretanto, Funkadelic, a banda que George Clinton usava como banda de apoio de Parliament, mas que depois também seguiu o seu próprio rumo em busca de sons mais psicadélicos. Funkadelic no álbum de estreia em 1970 com a faixa I'll Bet You, e vamos seguir com outro momento de soul psicadélica, neste caso com The Undisputed Truth, uma banda que é na verdade o veículo criativo do produtor Norman Whitfield, um dos produtores da editora Motown, e é um veículo basicamente para este produtor experimentar com uma série de técnicas de estúdio relacionadas com o psicadelismo, técnicas que criavam um som mais psicadélico. No registro que vamos ouvir agora, é uma faixa tirada do segundo disco de Undisputed Truth, o álbum Face to Face with the Truth, lançado em 1972, mais uma vez com produção de Norman Whitfield, e com os Temptations a tocarem os instrumentos, esta banda que contava com a voz de Joe Pep Harris, Billy Ray Calvin e Brenda Joyce Evans, mas, como disse, que era, na verdade, o veículo criativo do produtor Norman Whitfield. Vamos escutar uma das músicas deste trabalho, o segundo do grupo The Undisputed Truth, lançado em 72. Fica para ouvir You Make Your Own Heaven and Hell Right Here on Earth. Born into this world, a baby, your mind is clear as the air. To walk and talk, time passes. You learn right from wrong. Time passes. You leave home seeking a life of your own. Hey, I'm telling you the natural facts. For what it's worth, you make your own heaven and hell right here on earth. Hey, listen to me. That's time passes. Hey, and your values change. That's life becomes. But you find it takes a lot of hard work and sacrifice. There ain't no such thing as something for nothing. Can you dig it? Oh, now you're standing at the crossroads of life. To satisfy your personal wants, will you do wrong or will you do right? The final decision is up to you. The final decision is up to you. Yeah. Hey, let me tell you judge and jury that only questions you when you're wrong. What? I'm telling you the natural facts for what it's worth. You make your own heaven and hell. I'm a hero. Hey, the eyes of the world are watching you, so give more thought to the things you do. Thank you. it all right. Let the poor boy pray. Said, all right, said, all right. Said, all right, said, all right. Primeiro, na Floresta Encantada, um nome da editora Motown, da Undisputed Truth. Estivemos com a faixa You Make Your Own Heaven and Hell Right Here on Earth, uma faixa tirada do registro Face to Face with the Truth, lançado em 1972 e com selo da Motown. Entretanto, estivemos com uma das maiores vozes do blues norte-americano, Muddy Waters, aqui no registro Electric Mud, um disco bem diferente daquilo que a Muddy Waters tinha habituado o seu público, ele que estava, em termos de vendas, a perder terreno para a chamada invasão britânica. As muitas bandas do Reino Unido que chegavam aos Estados Unidos traziam consigo muitas inspirações do blues norte-americano, mas já com mais eletricidade e com vontade de chegar a um público maior, Muddy Waters avançou para este registro, um disco muito mais elétrico, causou uma grande polémica na época, apesar de ter vendido até muito bem, mas causou uma grande polémica e dividiu, na verdade, o seu público. Em retrospectiva, é um álbum essencial nesta fusão do blues mais elétrico e pesado, juntamente com elementos psicadélicos. Há aqui muita inspiração de nomes como, por exemplo, Jimi Hendrix, e é um álbum que, de facto, faz história e marca aqui o percurso de Muddy Waters. Estivemos com a faixa She's All Right e logo pelo som percebemos que estamos aqui num momento diferente da carreira de Muddy Waters. E depois de escutarmos esta faixa de 1968, deste disco emblemático que é Electric Mud de Muddy Waters, vamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O espaço Zuvi Zeva Zappa, que hoje nos leva até ao final da Floresta Encantada, é o momento em que tentamos, uma vez por semana, passar sempre uma música de Frank Zappa na Floresta Encantada. Viajamos hoje até 1976, até ao 22º disco de Frank Zappa, Zoota Lures, e nesse disco podemos encontrar a faixa Disco Boy, é a última música deste trabalho de Frank Zappa, e é um tema que brinca um pouco com todos os estereótipos associados à era do disco sound. Estávamos em 76, o disco estava realmente a rebentar por todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, e Frank Zappa, não só na sua estrutura e arranjos, mas também na letra, brinca um pouco com todos os clichês associados ao disco sound. Disco Boy, tema de 1976 de Frank Zappa, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Oh,